comendo, bebendo e me preocupando, e não fiz um esforço, pequenino que seja, para ajudar meus semelhantes. Vocês querem encontrar um mundo melhor quando voltarem aqui à Terra, meus amigos? Porque espírita tem... Só respondeu uma pessoa. Vocês querem encontrar um mundo melhor quando voltarem aqui para a Terra? Sim. Vocês gostam de ser espíritas? Sim. Eu não senti muita firmeza, não. Pessoal, vocês têm que encher a boca nessa hora. Vocês gostam de ser espíritas? Sim. Vocês acham que vão reencarnar aonde da próxima vez? Já pensaram nisso? Espírita tem que pensar a longo prazo. Vocês acham que vão reencarnar aonde? Aqui na Terra, quase todos de nós. Ou vocês estão achando que vão reencarnar em Júpiter, morada dos espíritos nobres? Não, vamos voltar aqui para a Terra. Vocês querem encontrar um mundo melhor, mais feliz, mais justo, com menos desigualdades quando voltarem aqui para a Terra? Queremos, não é? Se a gente não ajudar o movimento espírita, quando a gente voltar, não vai ter casa espírita para a gente. Só vai ter outras igrejas. E lá vamos ter que pagar o dízimo, nem que não queira. É brincadeira. Mas a gente precisa mudar de vida. Precisa mudar o discurso. E diferentemente dos primeiros cristãos, que davam a vida por Jesus, meus amigos. Os cristãos primitivos e morreram. 1 milhão de pessoas deram sua vida por Jesus. Nos circos romanos, nas arenas devoradas pelas feras, empalados, crucificados, queimados. E podiam, se quisessem, abjurar o nome do Cristo e serem libertados. 1 milhão de entidades nobres deixaram a terra cantando hosanas ao filho de Davi, morrendo com alegria por Jesus. O sacrifício dos antigos cristãos era esse, morrer nas arenas. O sacrifício dos espíritas é colocar a mão no bolso. Será que a gente vai conseguir? Vamos experimentar. Vamos ajudar a nossa casa. Se a gente mudar de casa, a gente ajuda a outra casa. Mas vamos retribuir tudo o que recebemos. Eu que sofri de depressão durante 27 anos e fui curado graças a uma casa espírita. Me socorreu na noite escura da minha vida, que ia tirar-me a própria vida. Estava decidida a me suicidar. Desde criança tinha pensamentos suicidas. E graças ao Evangelho Redivivo pela doutrina espírita, pude encontrar esperança, um objetivo para a minha vida, um sonho, uma esperança para todos nós. Vamos retribuir todo o amor que recebemos dos espíritos amigos, toda a felicidade, toda a honra que era estar ao lado de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, de sermos do mesmo time de Francisco Cândido Xavier, de seguirmos o preclaro Allan Kardec, de conhecermos a obra do extraordinário Leon Denis, Gabriel Delany, do William Crookes, de Irmã Sheila, do Espírito Meimei, de Joana de Ângeles, de Eurípides Barsanufo, de tantos apóstolos do bem, o gigante deitado que, mesmo paralisado e cego, cantava ao Consolador prometido por Jesus. Nós temos muito que agradecer. Temos que nos dar conta, abrir os olhos e ver a alegria, a esperança de um mundo novo que o sol do Espiritismo veio trazer, iluminando a terra, os nossos corações com o Evangelho de Jesus. Que Ele possa, com seu infinito amor, abençoar essa casa e os seus trabalhadores, hoje e para todos sempre, meus amigos.